Nós vamos cantar com bastante alegria o hino 501 do Inário, Mansão sobre o Monte. Esse hino é maravilhoso e fala de esperança, fala de um lugar maravilhoso que Deus preparou para os seus filhos. Aproveitar que você está de pé, cante sorrindo essa canção. Vai ser projetada a letra aqui. Os meninos vão tocar com bastante alegria agora. E nós vamos cantar com alegria, sorrindo, tá bom? A letra está aqui sendo projetada, você não pode ficar sem cantar. Todos juntos. Aguardo de... Cante forte, bem forte. Emoção sem par. Com alegria. No qual terei um belíssimo lar. Entre colinas e vales formosos, longe se avista a cidade eterna. Bem forte agora. Terei uma casa no alto do monte, com flores lindas por todo o jardim. Que lugar maravilhoso. Querem viver essa realidade? Que maravilha, que lugar extraordinário, maravilhoso que o Senhor tem preparado para nós. Ainda com essa alegria toda, vocês estão bastante animados hoje, isso é maravilhoso. Vamos cantar o hino 233. Um dia desse nós ensinamos aqui no sábado de manhã que a gente tem que fazer um gesto aí, né? Com Cristo no meu coração. Ah, então todo mundo nessa parte da música vai dizer assim: com Cristo no meu coração. E quem não fizer esse gesto assim, a gente convida para vir aqui à frente e vai fazer o gesto sozinho, tá bom? Então é bom, né? Eu digo que seria bom se você fizesse aí de onde você está. Vai ser mais legal do que aqui na frente, tá? Vamos com alegria? Botar uma alegria nesses instrumentais aí. uma vontade, Vanessa, de te chamar pra você vir cantar sozinha, fazer o gestinho aqui. Feche seus olhos, coloque a mão no seu coração e vamos falar com Deus. Pai querido, temos uma alegria imensa no nosso coração. É bem verdade, Senhor, que neste mundo muitas vezes nós passamos pelo vale da dor, da morte, do desespero. Mas pelo fato de nós termos o Senhor no nosso coração, nós atravessamos tudo isso com coragem e força. Senhor, obrigado, porque o Senhor tem realizado tantos milagres em nossa vida e através da nossa vida. Pai querido, nós viemos nessa noite aqui com o nosso coração cheio de alegria. Queremos louvar o Teu nome, queremos Te exaltar, queremos também, Senhor, Te agradecer por tudo que o Senhor é e tem feito por nós. Pai querido, nós viemos aqui para ter um encontro contigo e o Senhor já nos recebeu ali na entrada. Entramos aqui e sentimos a Tua paz no nosso coração, na nossa vida. Senhor, nós queremos Te pedir que não somente esteja aqui, mas que, por favor, através do Teu Espírito, o Senhor se envolva com tudo que acontecer aqui. Queremos só ser instrumentos Teus. Queremos que o Senhor fale. Queremos que o Teu Santo Espírito trabalhe. Queremos que o Teu Santo Espírito console os nossos corações e nos dê esperança ainda maior. Obrigado por tudo, Pai. Nós nos entregamos em Tuas mãos completamente. Nos esvaziamos de nós mesmos. Senhor querido, nós queremos entregar na Tua mão agora o Edmilson. Esteja com ele, Senhor. Está lá no hospital, bastante preocupado, apreensivo. Sua família aqui também, Senhor, preocupados. O Senhor é o médico dos médicos. E quando nós entregamos alguma coisa em Tuas mãos, nós podemos descansar, que o Senhor cuida de todos os detalhes. Esteja com os médicos, com os enfermeiros, com ele, Senhor. Realize os Teus propósitos. O Senhor tem um propósito em todas as coisas. Até mesmo as coisas que não foram programadas pelo Senhor, o Senhor transforma a situação e cumpre o Teu propósito. Pai, cumpre o Teu propósito perfeito na vida do Edmilson. Nessa hora, que ele possa estar refletindo em Ti e sinta o desejo de estar perto do Senhor. Amém. Perdoa os nossos pecados. Aceita a nossa adoração, nosso louvor. Nós oramos em nome de Jesus. Amém. Você pode se assentar agora. Queridos, nós queremos agradecer a presença de todos vocês nesse programa de louvor, adoração, estudo da palavra. Estamos bem felizes porque você decidiu estar conosco nessa noite. Nós queremos que você, convidar você, para você imaginar uma coisa. Vocês viram ontem que foi anunciado o programa? O nome do programa era Voz, Violão, Amigos e Mensagens. Somos todos amigos aqui, vocês também, mas esses três carecas aqui tem uma história de amizade um pouco mais antiga, né? E a gente resolveu reunir os três amigos, mais um outro ali, né? Careca também, vocês podem perceber que é uma semelhança muito grande aqui, né? E, ok. É. E por falta de careca, vai ser nós quatro mesmo, tá? Queridos, sempre quando a gente tem a oportunidade de estar juntos, a gente passa a mão no violão ou em algum outro instrumento, e sempre que é possível, a gente senta em algum lugar e canta alguns hinos. Então, por isso o nome do programa. Voz, violão, amigos e mensagem. Então, a gente gostaria de convidar você para que você também fizesse parte deste momento. Vamos fazer de conta agora que todos nós e vocês, nós estamos todos juntos, numa roda de amigos, estamos sentados na varanda de uma casa. Na casa do nosso Pai Celestial. Você faz parte desse grupo. Imagine que você está junto. Estamos sentados na varanda da casa do Pai Celestial. E nós iremos cantar. Nós iremos falar. Se em determinado momento você se alegrar, ria juntos. Sorria. E se em determinado momento a emoção talvez vir por alguma canção, alguma música que você já conhece, que você já identificou em algum momento da sua vida, não segure o choro, não. Se emocione também. Fale com Deus, nós iremos orar, nós iremos cantar, nós iremos ler algumas coisas, meditar na palavra do Senhor, nas promessas maravilhosas do Senhor. Então, participe deste momento. Algumas músicas são muito conhecidas. Então você pode cantar junto, tá bom? Que Deus os abençoe. Ele está aqui, na varanda conosco. Vamos falar com Ele. Vamos se emocionar com Ele. Vamos ouvir o que Ele tem para nos dizer. Estamos todos na varanda da casa do Pai Celestial. Ele está aqui. Rodrigo, que instrumento é esse que está aí em cima dessa mesa? Um som de mágico, assim, não? Um som bem... um som bacana, assim. Vocês vão ver que na música ele dá um efeito legal. Quando o Rodrigo chegou, ele falou assim, ele é assim bonito e tal, mas ele é bem escandaloso. Porque tem que faz ali, mas ele... O som é bonito, mas ele fica blém, blém, blém, blém, o tempo todo. Senão, a mesa estava um pouco torta, né? E ele não parava, porque a mesa estava torta. Então, ele é um pouco enjoadinho, né? Música. meu redor. Tantas coisas que criastes, que já se formaram. No retrato de uma flor, tiraste toda a dor que destruía a essência desse teu amor. Pois agora, ó Deus, por mais que fui errado, peço teu perdão. Pois não sei viver sem ter tua paz em meu viver. E num gesto tão sublime te glorificar, e no teu poder cantarei altos louvores para ti, Senhor. Exaltarei teu nome e jamais esquecerei do teu amor, Jesus. Jamais esquecerei do teu amor, Jesus. Rios de águas vão fluir do meu coração, porque já tenho paz. E na força desse amor, tu és meu redentor. Eu jamais esquecerei de te louvar. Amém. Viu? Ele fica blém, blém. Tem som aqui no dia? Tá, tá baixinho isso. Vou abaixar. Tá bom, eu canto. Mais baixo. Essa canção que nós queremos cantar agora, ela fala a respeito de Jesus, do que ele é, do que ele representa para nós. Essa música tem uma verdade muito profunda em relação ao sentimento que nós temos, e que talvez você tenha também, pelo Senhor Jesus. As palavras deste hino, que são cantadas por nós dois há algum tempo, eu ia falar muito tempo, vocês, né? No máximo uns 20 anos. Tudo isso? Tudo isso? Nossa, eu ia falar uns 19. A gente canta junto desde criança, desde menino. E uma das primeiras canções que a gente cantava, cantou junto na igreja, dois cabeludos, pequenininhos assim, foi essa canção. E sempre, sempre, a gente sempre canta. E teve um momento que essa música ficou muito especial, assim, um momento que eu estive viajando fora, a gente ficou um tempão sem se ver, sem se falar. Somos muito amigos, somos irmãos, de verdade. Quando ele sofre, eu sofro. Quando eu sofro, ele chora comigo. E quando a gente tá bem, nós dois bem assim, é uma alegria só. A gente adora fofocar também, mandar WhatsApp. Queridos, e no momento que a gente se encontrou, depois de um tempo longe, foi lá na igreja de Pinhais, e a gente cantou essa canção. Foi tão bonito, né? Foi tão emocionante, tão gostoso, tão tocante. E a gente gostaria de expressar o que o Senhor Jesus representa para nós através dessa canção. Queria que você participasse dela. Talvez não cantando, mas pensando e concordando com cada palavra dessa canção. conselheiro, Deus poderoso e príncipe da paz. Ele prometeu que seria como um pai para nós, nos amaria com infinito amor. Ele provou que o seu amor era sincero. Ele é tudo o que disse que iria ser. Palavras humanas não poderiam dizer o que Cristo é pra mim. Maravilhoso, que minha mente compreenda. Mais maravilhoso, que eu possa crer. E ele vai mais alto que os meus sonhos. Poderoso, mais miraculoso que tudo, enfim, mais maravilhoso é o que Cristo é pra mim. Fico a admirado ao lembrar do Rei da Glória, que veio aqui morrer pra me salvar. E eu me espanto por saber o quanto me ama. Possa crer, e ele vai mais alto que os meus sonhos. Ele é mais que eu já pude esperar, tudo que prometeu. Mais incrível, mais poderoso, mais miraculoso que tudo, enfim, mais maravilhoso é o que Cristo. Interessante, não sei se o Fernando concorda comigo, mas nesses, faz mais de 20 anos com certeza, a gente estava enganando os irmãos. A gente não ensaia para cantar. E é o hino, eu acredito que a gente fica mais nervoso para cantar. E já é o hino que com certeza nós cantamos mais vezes. Sabe por quê? Porque a gente, até hoje aqui, maravilhoso, mas não vamos ser. Não adianta também, porque a gente sempre faz diferente de todas as vezes que a gente cantou, então não adianta a gente ensaiar, né? Então é um hino que a gente deixa assim, eu e ele. Que Deus nos ajude, nos inspire a cantar do jeito que a gente achar melhor. Você viu aquela esticada que eu fui? A gente faz o outro se perder, mas nessa música aí, os irmãos que nos desculpem, mas a gente aproveita para se soltar, cada um fazer do seu jeito. Pelo Arineio Oliveira, chama-se Locomovida. É um livro de pensamentos, pensamentos cristãos. Ele é um rapaz cristão e tem uma parte aqui que combina bem com a música que a gente vai cantar agora. Estamos quase na parte final dessa parte musical do culto. Diz assim, ó: não ser, não querer. A grandeza de um indivíduo só pode ser medida a partir da quantidade de bem que ele realiza. E esse bem só pode ser genuíno se Deus estiver no coração. Nenhuma fortuna, título, experiência de vida ou educação pode criar o bem na alma. Ele é um dom, uma graça da presença divina naquele que a convida a morar na mente. A alma é renovada, as forças interiores refeitas para o melhor, as intenções e desejos realinhados de acordo com o modelo de cima. Um coração assim, habitado, jamais será derrotado. Não há vitória sem luta. Não há luta sem sofrimento. E não há sofrimento sem conforto de Deus para quem o convida a participar da batalha. Na luz ou na escuridão, seus passos são certos, sua vida sem indecisão e suas dúvidas sem receio. O medo dá lugar a uma calma confiança. O desassossego da alma cede seus impulsos ao claro som da voz que chama a descansar e confiar. A vida passa a ter um novo significado, porque não segue o padrão humano, mas o guiar divino em todos os momentos. Amém. Mesmo andando em trevas, conseguimos perceber a luz do olhar de Deus em nossa vida. Sem ver a luz não pude caminhar. E em meu desespero, a dura solidão me fez chorar. Mas eu sei que existe um Deus que ao prostrar-me eu nem podia imaginar, que seu amor me envolveria mesmo antes de eu poder me levantar. Senti brilhar a luz frequentes e apagam toda a luz do seu olhar. Se você já desistiu de tentar buscar a paz e a salvação, creia em mim quando eu lhe digo que Jesus fará você se levantar. Sinta brilhar a coração mudando. Vinha ser a flor a quem Jesus doou a luz do seu amor. Você vai ser a flor a quem Jesus doou a luz do seu amor. O Valmir, ele é como um pai para nós. Nós, muito pequenos, adorávamos aprontar todas, né, Regina? E o Valmir e a Regina era aquele casal que acolhia a gente, dava uma surra, uns bons puxão direito. Aprendi bastante. Né? Ele que educou a gente. E quando eu conheci o Evangelho, quando eu conheci a Cristo, uma das grandes emoções quando um moleque vai na igreja assim por primeira vez é a parte musical, né? O moleque fica de olho nessa parte, assim, um monte de coisa que acontece, mas principalmente na parte musical. Estava um belo dia na igreja, tinha chegado há pouco tempo ali, e dali a pouco aparece um jovem para cantar lá na frente, e começou a cantar com uma voz linda, tocante, que tocava o coração da gente. E daquele tempo assim, eu olhava para aquele menino, para aquele homem, cantando ali. Agora parece que a gente tem a mesma idade, não sei porquê, mas ele é muito mais velho que eu. Tô brincando. Cantando aí, aquilo tocava o coração dele, engraçado, o coração da gente. Engraçado que eu olhei pra ele e falei: um dia eu quero cantar igual aquele rapaz. Imaginei que Deus reservou a oportunidade de adorar a Deus junto com ele, né? E uma das canções daquela época que a gente escutava o Valmir cantar, né, chama-se Ele é Jesus. Canção mais linda. Se você não conhece ainda, você vai conhecer ela agora. Veja que coisa mais preciosa e maravilhosa. A letra, a mensagem desse louvor. O dia deveria ter uns 7 anos? 9. 9. Com 9 anos, ele que tocava pro Valmir cantar já. Em mim. Agora que eu olhei ali, ó, a minha grande professora ali, quando eu comecei, tá ali, ó, Oliette. Né, Oliette? Ela que me ensinou tudo, desde o começo ali, a gente começou junto. Porque a gente faz alguma coisa ali no piano, né? Obrigado. Queridos, só se envolva nessa canção que você já conhece bem, em seguida nós teremos o estudo da palavra. Rodrigo é um menino que Deus tem dado muitos dons, e ele tem usado todos esses dons para a honra e glória de Deus. Deixa eu falar um pouquinho. Esses três aqui fazem parte da minha formação musical e espiritual. Rapidamente, quando eu tinha 4 para 5 anos, imagine, o Valmir ia lá em casa ensaiar um quarteto com meu pai, que na época não conhecia nada. E eles deram oportunidade para ele, vamos cantar num quarteto e tal. Meu pai falou, não, mas eu não sou da igreja. Não tem problema, vamos ensaiar. E algumas noites eu lembro de dormir assim com aquela música, ó, coração não se... Lá no fundo, eles ensaiando com meu pai. Graças a Deus, hoje meu pai está no caminho de Deus. O Fernando, eu olhava para ele assim, nossa, eu achava que ele era famoso, assim, sabe? Aquelas pessoas assim que... Isso é uma cabeça de uma criança de 5 anos. Nossa, esse cara é muito famoso, todo mundo fala bem dele e tal. Quero ter a oportunidade de um dia assim estar com eles. O Di era minha referência, porque todo mundo falava bem do Di, falava assim, o Di toca muito violão e tal. Eu ficava pensando, nossa, que legal, violão. Até um dia eu fui na casa dele sem ele saber, nem sabe disso, né? Fui lá e desafinei todo o violão dele. Aí alguém chegou e falou, não mexe nesse violão, esse violão dele. Mas é um prazer estar com vocês aqui hoje. Eu me sinto honrado de poder compartilhar os dons com vocês. Amém. Louvado seja Deus. Tendo uma noite muito especial, uma noite de louvor, que nós cantamos, que nós ouvimos lindas músicas, mas nós não podemos encerrar sem estudar a palavra de Deus. Nesses próximos 5 a 10 minutos, nós vamos estudar 2 versos. Não vamos ter um sermão aqui de 1 hora, são 10 minutos. Mas eu quero convidar você, para você abrir sua Bíblia, em Salmos, no capítulo 37, no verso 4. Salmos 37, 4. Sabe, esse verso, para mim, é um verso favorito, sabe? Desde quando eu era criança, tinha que recitar um verso, eu dizia esse. Era o meu favorito, sabia de cor. E você lê aí, Salmos 37, 4, fala assim, agrada-te do Senhor, e Ele satisfará os desejos do teu coração. Sabe, esse é um verso que é muito bonito, mas a gente tem que tomar um pouquinho de cuidado com ele. Se a gente não tomar cuidado com ele, a gente pode ser enganado por esse verso. Ele tem duas frases, agrada-te do Senhor, e Ele satisfará os desejos do seu coração. Às vezes a gente tem a tendência, com o nosso coração humano, de só olhar para a parte final do verso, que diz assim, Ele satisfará os desejos do teu coração. E o nosso coração humano, ele tem muitos desejos. Muitos desejos. A gente sonha com muita coisa. Sabe? E quando a gente começa a sonhar com as coisas, às vezes a gente põe essas coisas acima de tudo. Acima da família, acima de Deus, acima da nossa vida. Às vezes a gente quer sonhar com ter muito dinheiro, a gente esquece de tudo e só pensa no dinheiro. A gente pensa, às vezes, quer ter poder, quer ser um grande executivo, ou ser um grande dirigente de uma nação, a gente esquece de tudo e passa por cima dos outros. Ou se a gente pensa em ter uma casa maravilhosa, e trabalha bastante, e esquece de tudo ao nosso redor. E quando a gente tem nossos desejos, a gente pode pensar assim, eu quero que esses desejos se cumpram na minha vida. Então a gente pensa assim, então eu vou agradar o Senhor. A gente pensa, eu quero ter os desejos cumpridos na minha vida, eu vou agradar o Senhor. A gente lê esse verso, agrada o Senhor e Ele satisfará os desejos do teu coração. Sabe, mas o verso não fala agrada o Senhor, ele fala agrada-te do Senhor. É muito diferente, agradar o Senhor é quando a gente começa a fazer barganha com Deus. A gente fala assim, Senhor, eu vou te dar agora isso, mas lá na frente eu quero muito mais, tá? Tô fazendo sacrifício aqui, mas Senhor, lá na frente você vai me compensar. Mas não é isso que o verso diz. O verso diz, agrada-te do Senhor. Sabe, esse verso, a gente pode ler ele em outras versões da Bíblia. A primeira versão, a versão que a gente lê, é na Revista Atualizada, que fala, agrada-te do Senhor, e Ele satisfará o desejo do seu coração. Mas a Bíblia tem outras versões. E olha o que diz a versão da Nova Tradução da Linguagem de hoje. Ela fala assim, ó, que a sua felicidade esteja no Senhor, e Ele lhe dará o que o seu coração deseja. Ou a Revista Corrigida fala assim, ó, deleita-te também no Senhor e te considerar os desejos do teu coração. Ou, a minha preferida, Nova Versão Internacional, deleita-se no Senhor e Ele atenderá os desejos do seu coração. Sabe, esse verso na verdade diz assim, ó, que o Senhor seja a tua felicidade, que o teu prazer esteja no Senhor. E quando o Senhor for o teu prazer, Ele for a tua alegria, os desejos do teu coração vão ser os desejos dEle. Você não vai mais pensar no teu desejo pessoal, mas vai pensar no desejo de Deus. E quando os desejos do teu coração são também os desejos do coração de Deus, aí quando isso acontece, os desejos acontecem, você só recebe bênçãos. Porque é a bênção de Deus, porque é o desejo dEle e é o teu desejo também. É o desejo de Deus para a sua vida. Faz toda a diferença. Agradar o Senhor? Não. É agradar-se do Senhor. É ter a felicidade no Senhor. E tem um segundo verso, que é tão profundo quanto este. Está lá Salmos 23, o verso 1. Que você também sabe de cor. Salmos 23, o verso 1. Ele fala assim, o Senhor é o meu pastor e nada me faltará. Sabe, esse verso também tem que olhar com muito carinho para ele. Porque se você olha assim, puxa, a Bíblia está falando que se o Senhor for meu pastor, nada vai me faltar. Mas está faltando muita coisa lá em casa. Está faltando muita coisa. Está faltando dinheiro? Está faltando uma casa boa? Está faltando um conforto? Senhor, então o Senhor não é o meu pastor. Porque a tua Bíblia diz que se o Senhor for meu pastor, nada me faltará. A gente tem que ver esse verso com carinho também. Porque senão a gente pode decepcionar. A gente fala, Senhor, estou na igreja desde que eu nasci. Ou eu estou na igreja faz 10 anos, ou eu estou na igreja faz 1 ano, e o Senhor tem sido o meu pastor. Mas por que as coisas estão faltando, Senhor? Por que estão faltando? Sabe, esse verso tem uma verdade muito mais profunda. Eu queria ler com vocês em outras versões. A versão Revista Atualizada, Revista Corrigida e a Nova Tradução da Linguagem de hoje, diz assim, o Senhor é o meu pastor e nada me faltará. Mas a minha versão favorita é a Nova Versão Internacional, que diz assim, O Senhor é o meu pastor, de nada terei falta. Se a gente pegasse o original em hebraico mesmo e fizesse a tradução dele, ia dizer assim, ó: o Senhor é o meu pastor e isso me basta. Não é que eu não sinto falta de nada, eu tenho tudo. Eu tenho Deus, eu tenho Jesus. Percebe a diferença? O Senhor é meu pastor, nada me faltará? Não. O Senhor é meu pastor e isso me basta. Isso me completa, eu não preciso de mais nada. Eu só preciso do Senhor. Sabe, esses dois versos, Salmo 23 e o Salmo 37, eles andam juntos. Porque quando o Senhor, Ele é tudo na sua vida, Ele é tudo. Ele satisfaz os teus desejos do teu coração. Porque os desejos do teu coração são os desejos do coração dEle também. Os teus desejos são os desejos de Deus. E Ele é o teu tudo. O que a gente cantou agora é isso. Jesus, Ele é tudo. Jesus é melhor. É melhor do que ouro. Jesus é melhor do que bens, melhor do que posições. Ele é melhor até do que milhões. É o que a gente cantou. Por que não pôr Jesus acima de tudo? Por que não pôr Jesus acima dos nossos desejos? Desejos dEle são maiores do que os nossos. Por que não fazer isso? Eu quero convidar você para a gente cantar de novo esse hino. A gente vai cantar a estrofe. Vamos cantar o coro. O hino Jesus é melhor. E pense nisso, nesses versos. De como Jesus, Ele pode ser melhor na sua vida. Vamos ficar de pé? Vamos cantar juntos. E no 91. Aqui e vivemos uma noite muito especial, Senhor, uma noite de encontro contigo. Nós te agradecemos, Senhor, porque o Senhor fala no nosso coração. Obrigado. Fala através das músicas, fala através do louvor, mas fala através da tua santa palavra, Senhor. Nós te agradecemos porque o Senhor ouve o nosso clamor. E hoje nós viemos aqui, Senhor, dar a nossa alma, nosso coração a ti. Senhor, nós queremos reconhecer que o Senhor é tudo. É tudo em nossa vida. E que isso nos basta. Isso é tudo, isso nos basta. Nós te agradecemos porque o Senhor nos completa. O Senhor é tudo. Senhor, novamente, nós queremos pôr a vida de duas pessoas em tuas mãos. Nós oramos pelo Edmilson, que o Senhor possa estar tocando a vida dele. Nós também queremos orar pelo Jefferson lá. Ele e pelos seus dois filhos. Que o Senhor possa estar tocando a vida dele também. Que o Senhor possa estar atuando na vida, na parte da saúde de cada um deles. E a todos nós estamos aqui, Senhor. Cada um de nós tem o seu pedido, tem o seu agradecimento, tem o seu clamor, tem a sua angústia, tem a sua alegria. Senhor, nós depomos tudo em tuas mãos. E que o Senhor esteja conosco nessa nova semana que se inicia. Que a cada dia possamos estar caminhando ao teu lado e vivendo a tua vontade, o teu desejo no nosso coração também. Nós imploramos, Senhor, pelo teu Filho amado Jesus. Fica conosco. Amém. Amém.